Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Santa Cruz de la Sierra. trem, atravesso o Pantanal. Só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. A Santa Cruz de la Sierra, sobre todos os trilhos da terra. And in a web, sintoniza-te. Onde eu moro tem uma linda morena, embora seja pequena, machuca meu coração. Pois ela sabe que eu sou comprometido, adora correr perigo e me deixa na contramão. Esse trem bom por todos é cobiçada, está sendo mal amada, quer fechar meu coração. Esta morena está me deixando louco, não vou morrer de sufoco e vou dar uma de garanhão. Ela é gostosa, bonita e saborosa, gosta muito de uma prosa, faz meu corpo enlouquecer. Vem mais pra cá que eu vou te dar carinho, fazer amor gostosinho até o dia amanhecer. Ela é gostosa, bonita e saborosa, gosta muito de uma prosa, faz meu corpo enlouquecer. Vem mais pra cá que eu vou te dar carinho, fazer amor gostosinho até o dia amanhecer. Essa morena é gostosa lá da vila, deixa o velho que é uma filha e a rapaziada em pé. Quando ela passa rebolando seu corpinho, deixando os homens doidinhos, que loucura de mulher. O que é que eu faço se o seu amor é pra mim? Não vou continuar assim nesta maluca indecisão. É nesse jogo do amor que vou ganhar, melhor é não arriscar e ter uma só paixão. Ela é gostosa, bonita e saborosa, gosta muito de uma prosa, faz meu corpo enlouquecer. Vem mais pra cá que eu vou te dar carinho, fazer amor gostosinho até o dia amanhecer. Ela é gostosa, bonita e saborosa, gosta muito de uma prosa, faz meu corpo enlouquecer. Vem mais pra cá que eu vou te dar carinho, fazer amor gostosinho até o dia amanhecer. Hey! montanha, preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz a fé nessa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Ingrato não me serviu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh, vamos dançar aqui, moçada. Nossa, uma linda chimarrita. Aproveitemos logo essa cara bonita. Vamos dançar aqui, moçada. Nossa, uma linda chimarrita. Aproveitemos logo essa cara bonita. Ah, ah, chimarrita que eu canto veio de cima da serra, rolando de galho em galho até chegar nessa terra. Rolando de galho em galho até chegar nessa terra. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh, vamos dançar aqui, moçada. A sombra linda chimarrita. Aproveitemos logo. Dança, cara bonita. Vamos dançar aqui, moçada. A sombra linda chimarrita. Aproveitemos logo. Tanta cara bonita. Ah, moçada, ao som da linda chimarrita, aproveitemos logo, tanta cara bonita. Ah, ah, vou cantar a chimarrita. Pode levar os presentes, o que você me deu, mulher. Só não leve o tapete aonde a gente rolou. Não quero que você deite com outro pra fazer amor. Não quero que você deite com outro pra fazer amor. Você pode levar tudo o que quiser, móveis, perfumes e até as roupas. Só deixe o tapete que é pra lembrar das nossas noites loucas. Você pode levar tudo o que quiser, móveis, perfumes e até as roupas. Só deixe o tapete que é pra lembrar das nossas noites loucas. Leve o que você quiser. Pode levar os presentes que você me deu, mulher. Só não leve um tapete aonde a gente rolou. Não quero que você deite com outro pra fazer amor. Não quero que você deite com outro pra fazer amor. Você pode levar tudo o que quiser, móveis, perfumes e até as roupas. Só deixe o tapete que é pra lembrar das nossas noites loucas. Você pode levar tudo o que quiser, móveis, perfumes e até as roupas. Só deixe o tapete que é pra lembrar das nossas noites loucas. Você pode levar tudo o que quiser, móveis, perfumes e até as roupas. Só deixe o tapete que é pra lembrar das nossas noites loucas. Você pode levar tudo o que quiser, móveis, perfumes e até as roupas. Só deixe o tapete que é pra lembrar das nossas noites loucas. Só deixe o tapete que é pra lembrar das nossas noites loucas. Se você pedir palavra, te dou poesia. Se quiser um segundo, te dou uma vida. Se for pra depois, deixa que eu chego antes. Se quiser carvão, eu te dou diamante. Mas se você pedir meu coração, não sei o que dizer, pois meu coração é teu, e assim vai sempre ser. Meu coração é teu, pra sempre só você. Se pedisse pouco, te daria muito. Se pedisse espaço, eu te daria o mundo. Se sentisse dor, eu te daria amor. Se pedisse semente, eu te dou a flor. Mas se você pedir meu coração, não sei o que dizer. Te daria música. Se me consegue. Aí nós deve, aí nós deve. Se a saudade aperta o peito e não tem nada que sossegue. Aí nós deve, aí nós deve. Se a pescaria tá ruim, é um azar que nos persegue. Aí nós deve, aí nós deve. Se acaba a moda caipira e só mirar no rock and reggae. Mas bebe por paixão ou por despeito. Bebe o que tem direito, bebe mesmo pra valer. Diz que a bebida mata bem devagarinho. Então mas bebe o dia inteirinho, mas não tem pressa de morrer. Se tá frio, mas bebe pra esquentar. Se tá calor, mas bebe pra esfriar. Bebe se tá alegre ou se tá na fossa. Mas bebe de qualquer jeito, bebe um pouco, é porque gosta. Só que é mulher bonita, mas das feias nos persegue. Aí nós bebe, aí nós bebe. Nós parece barbaridade, o nosso time sempre perde. Aí nós bebe, aí nós bebe. Nós ganha uma micharia e às vezes nem recebe. Aí nós bebe, aí nós bebe. Nós bebe até sem motivo, e se tiver motivo, é bicho. Aí nós bebe, aí nós bebe. Paixão ou por despeito, bebe o que tem direito, bebe mesmo pra valer. Diz que a bebida mata bem devagarinho, então nós bebe o dia inteirinho, mas não tem pressa de morrer. Se tá frio, nós bebe pra esquentar. Se tá calor, nós bebe pra esfriar. Bebe se tá alegre ou se tá na poça, nós bebe de qualquer jeito, bebe um pouco, é porque gosta. Se tá frio, nós bebe pra esquentar. Bebe se tá alegre ou se tá na poça. Mas bebe de qualquer jeito, bebe um pão que é porque gosta. Bebe se tá alegre ou se tá na poça. Mas bebe de qualquer jeito, bebe um pão que é porque gosta. Pai, não volte nunca mais. Você só quer me ver sofrer. Me dê um pouquinho de paz. Não me diz por que me trata assim. Será que eu fui com você ruim? Já não sei mais o que vou fazer. Acho que vou lhe esquecer. Não sei mais o que é passear. Não posso mais nem dirigir. Me obrigar a ficar em casa sem sair. Na janela não posso chegar. Já pensa que eu vou lhe trair. Sozinho, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. Te contar que o amor foi tanto, e no entanto eu queria dizer: vem, eu só sei dizer: vem, nem que seja só pra dizer adeus. There's no more to say, you're not coming back. You've just closed the door, leaving me alone now. Oh, was it just a dream? Never. Meu Deus do céu, tá me dando uma coceira, não sei onde. Coceira de bem querer, como se o sol plena 10 horas da noite amanhecesse, se estou perto de você. Sou um cavalo disparado, galopando pelas ruas da saudade. Sou um bezerro desmamado, alucinado pra comer na sua mão. Carinho do calor do seu abraço. Conta